Existem várias maneiras de se apertar um baseado. Eu prefiro o jeito clássico, né? Você destrincha a belota assim, ó. E ela tem que estar bem sequinha. Você pega a leda, né? Joga tudo aqui dentro. Aí você vai tratando, bem tratadinho, vai tirando semente. Que semente só serve para dar dor de cabeça e amargar tudo aqui, ó. Fica coisando. Aí vem um fator muito importante, que é o fator acolchativo. Tem que ir acolchando bem acolchadinho mesmo. Se não acolchar bem acolchadinho, o fumo não reage à combustão. E nada de ficar fazendo finório, né, nego? Porque fumar é pra dar onda. Aí você obstrui uma das pontas, deixando a outra ali pro momento muito importante, que é o momento da apilação. Soca tudo lá direitinho. Carburas. Vou buscar na biqueira a risada do dia, revolto, querendo uma maré mansa, pra ter um pouco do brilho de uma mente sem lembrança. Custa fugir do tempo, brincar com ele é bom. É tipo aquela ideia, tá ligado? Lembro não. Logo ela volta e você nem percebe. É a desatenção que às vezes escreve. Melhor que eu imaginava, até que deu uma brisa. Pensamento não para, mas me falta saliva. Esquiva da rotina que ela quer te bater. Volta o beat, aperta o rec, grava boa. Pode ser que agora seja a hora e que tudo vá fluir. É só me concentrar e os caboclos parar.